Deus sabe quanto eu gosto de você. Esse amor que tomou conta do meu ser. Eu me sinto protegida e amada. Nos seus braços eu sonho acordada. Nosso amor nasceu no coração de Deus. Foi a coisa mais bonita que já me aconteceu. E meu coração não cansa de dizer que eu não posso mais viver sem ter você. Nosso amor essa felicidade. Nosso amor é um sonho de paz. Entre nós só existe verdade. Eu te amo cada dia mais, minha cara metade. Nasceu no coração de Deus. Foi a coisa mais bonita que já me aconteceu. E meu coração não cansa de dizer que eu não posso mais viver sem ter você. Nosso amor cidade. Nosso amor.